de todo o Brasil. Thank you.

Daniel Cardoso. Daniel Cardoso. O DJ da mídia do estado do Pará. Fala pro papai o que você quer. É amor, vou te dar só amor. Fala que fala pro checa chegou aqui. Gosta de uma maluquice, mas de caretice. Pra você que é mariano, alô Padre Eugênio, é nóis. Alô Padre Eugênio, tamo junto, Fabião. Tô gamado nela, vou me casar com ela. Não tem deduração, vou fazer com ela uma transação. Tô gamado com ela, não tem deduração, vou fazer com ela uma transação. DJ Daniel Cardoso, esse sim é o top DJ do Pará. Se esconde ela na lá. Sexta eu ia ao fim da balada, pararara. Fui forçado a sair de casa, pararara. Meus amigos sabem que eu não nego o open bar. Me dei um vale night, Deus me livre, ela me achar. Tudo aqui dá tá, pode beijo. E mesa sempre nova no escurinho, vai dar bom. Já tava no clima, quase que me apaixonando. Se você sumir, eu guiar de novo. Eu volto no tempo só mais uma vez. De volta a nascer e não me tem trem. Nossa parceira Bruno Recife, Brunão do Recife. Para Bruno das meninas, Marcelo Barra. Meu portar retrata sem sua voz. A mesa de jantar agora é só um gol. Aqui o quarto de sol, todo mundo se morreu. Até o meu cachorro parou de brincar. Parece que o tempo não quer mais passar. Eu olho no espelho, vejo viver sem. Oh, oh, só a vida é tão sem graça. Só parece que nada se encaixa. Só se assumir, eu te acho de novo. Eu volto no tempo só mais uma vez. De volta a nascer em 93. Eu vou te amar por mais duas mil vidas. Se você sumir, eu te acho de novo. Eu volto no tempo só mais uma vez. De volta a nascer em 93. Se é polícia na área, toma boa. Se é polícia que eu separei recentemente. Paixão eu tô doente. Será que o senhor me tem? Ei, se liga aí! Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Aqui é Daniel Cardoso. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando no do meu som. Mas enquanto ela não